do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Olá, boluditos! Estamos começando mais um Papo do Fino, eu sou o Edu Miguez e hoje vamos falar de futebol argentino. Sim, você tem Boca Juniors na final da Libertadores, River Plate voltando da segunda divisão, futebol argentino bombando agora nos canais aí de TV a cabo, todo mundo assistindo, até Série B da Argentina passa, então por que não falar também do futebol dos hermanos? E para isso eu estou aqui com o Rodrigo Boludinho. Buenas tardes. Buenas tardes, boludo. E com ele, o maior especialista de futebol argentino do Belém, André Canidia. Olá, que tal, gente? Que passa? Ele é um argentino sujo, escarrado, né? Velho. Tem que jogar uma foda, velho. Sofredor. A única coisa é que ele torce pra portuguesa da Argentina. Exato. E aí, André, tudo bem? Olá, boa tarde. Prazer aqui imenso estar com vocês aqui no blog do Fino. É, passar umas informações aí do futebol argentino, principalmente da minha academia, né? Como eu sou palmeirense no Brasil, eu torço pro Racing na Argentina. Ou seja, você sofre tanto lá quanto cá, né? Exatamente. É isso aí. A gente vai falar de futebol argentino no próximo bloco, porque agora temos que avisar sobre a pergunta premiada da promoção O Fino das Copas. Você pode conferir aí no link embaixo o último programa que a gente gravou sobre a Copa de 1950 no Brasil, a fatídica Copa do Maracanazo, e temos uma pergunta, vamos lá. Atenção para a pergunta premiada, você pode ganhar um DVD FIFA Fever, DVD duplo, com o melhor da história do futebol, que você só encontra no Fino da Bola ou nas melhores lojas, mas para que comprar se você pode ganhar aqui? Muito bem, vamos lá. Na final, entre Brasil e Uruguai, dizem que tinham mais de 200 mil pessoas no Maracanã, uma loucura, todo mundo assistindo de ladinho, um encoxando o outro ali, que delícia. Só que existe um público oficial para essa partida, que não é de 200 mil pessoas. A pergunta premiada é: qual o maior público oficial da história do futebol que foi registrado no Maracanã? O primeiro que acertar a resposta certinha, com a quantidade certinha de pessoas, ganha o DVD FIFA Fever. Tá fácil, Rodrigo? Tá fácil. Tá fácil, André? Tá fácil, tranquilo. Você sabe qual que é? Não. É que ele só quer do futebol, ele se limita ao monumentalzinho de Luiz. Ah, sim, que beleza. Muito bem, então você mande aí para... contato@alfinodabola.net. Isso mesmo. Já continua aí falando o resto dos contatos. Continuando, como diria o Monteiro, Twitter. Twitter. Arroba o Fino da Bola. Peraí. E como que eles falam na Argentina? Twitter, digo. Arroba o Fino da Bola net e Facebook/O Fino da Bola. Facebook, que nos Estados Unidos é Facebook e na Argentina é... Cara de todo. No próximo bloco a gente começa a falar do futebol argentino e vamos ouvir uma banda... Argentina, a minha banda favorita, a banda favorita do André também. André, pede a música. Ataque 77 com Solo y Macante. Ella es distinta a todas, a todas las demás. Ningún chico pudo con ella y ningún chico podrá. Ella va a la cancha, nadie la comprenderá. Ni siquiera la comprende de su edad, siempre está sola en la cancha. Muito bem, futebol argentino na moda e na pauta do nosso programa. Messi, o melhor jogador do mundo há 3 temporadas. Você esqueceu de falar do pau que a Argentina deu no Brasil outro dia ali, né? O pau que a Argentina deu no Brasil outro dia ali. Estamos gravando antes do segundo jogo da final da Libertadores entre Boca e Corinthians, então tá aí, né, a mística do Boca na Libertadores. Então, por isso, o tema futebol argentino. Deixa eu fazer uma outra observação em relação ao campeonato argentino, uma coisa que chamou a atenção pra gente disso aqui, que foi quando eu tava olhando sobre os campeonatos daquele instituto de estatística que eu odeio da FIFA. O IFHHS. Né? Exato. Eles fizeram um levantamento sobre os 10 melhores campeonatos do mundo. E levava em conta o desempenho da seleção também no primeiro levantamento. A Argentina ficou em 7º lugar, ficou atrás da França. No levantamento do ano seguinte, eles acho que extirparam, pelo que eu entendi no texto, né, porque é inglês, eles extirparam esse análise da seleção e foram analisar só o campeonato. E o campeonato argentino subiu para o 2º lugar, perdendo só do espanhol. Então, assim, é um campeonato que pela própria FIFA é super valorizado. E antes da gente começar a entrar na nossa pauta, eu queria perguntar pro André, da onde vem essa paixão pelos bolobitos? A minha paixão pelos bolobitos, amigos, veio, na verdade, do River e Corinthians em 2003, na Libertadores, da eliminação, aquela eliminação culpa do Geninho, né, do Roger, veio dali, do Morumbi, aquele segundo jogo, não, o primeiro jogo também, mas veio dali, essa grande paixão veio daquele jogo. Mas que legal, inferno agora ou depois? Mas a verdade maior é a minha paixão pelo Racing veio da partida no Mercosul de 99. O Rodrigão aqui pode estar me ajudando. 7-0 no Parque Antártica. É, naquela Mercosul que a gente foi vice-campeão pro Flamengo. Pelo Flamengo. E eu gostei muito daquela camisa do Racing, me apaixonei. A minha paixão pelo Racing foi por causa daquele jogo. Mas pelo futebol argentino de acompanhar mais foi por causa do Geninho. Que engraçado. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho da história do futebol argentino, mas antes você quer dar uns pitaquinhos históricos? É, porque na verdade o que acontece? Quando eu fui dar uma pesquisada nas datas de fundação dos times argentinos, eu vi que a grande maioria é tudo na mesma década, né? Nasceram entre 1900 e 1910, primeira década do milênio passado, do século passado. Aí eu falei, bom, eu vou tentar descobrir na história um motivo para isso ter acontecido, né, para relacionar as duas coisas. E eu vi, por exemplo, que porque a linha de Tordesilhas é uma linha que ela era, obviamente, imaginária, mas nunca foi muito bem traçada. E, para a sorte dos argentinos, eles se livraram do domínio português, porque em 1516 chegou Juan Díaz Solís, né, e um navegador espanhol, e reclamou aquelas terras para a Espanha. Então já livrou a Argentina de Portugal, que já não teria dado em nada. E a questão da raça argentina, eu li um pouco sobre as lutas da independência. Esses olhos, inclusive, agora tem um time de vôlei, né? Pelo amor de Deus. Continuando. A luta pela independência da Argentina... Todo ritmo, tá fiado, né? Sai montanha que esse corpo não te pertence. A luta pela independência durou muito. Então, eu acho que essa característica de reclamar, porque argentino reclama pra caramba, né? Vocês dois que já foram pra lá, né, sofreram de perto, né? Então, esses 6 anos de sofrimento, luta, deve ser um dos grandes ingredientes pra essa característica que a população argentina tem, né? De luta, população culta, né? Não é uma população que não é alienada, né? Como é, por exemplo, a brasileira. É uma população que ela corre atrás de conhecimento e tal, e sempre luta por tudo que quer. Então a raça, assim, na minha concepção, assim, do meu estudo, vem um pouco daí. O sofrimento também em relação aos ingleses, porque se o Brasil sofreu com invasão francesa e holandesa, os argentinos sofreram com uma invasão inglesa antes da história das Malvinas. Então, assim, essa questão da invasão inglesa e depois da tortuosa batalha pelas Malvinas, né, uma marca... É muito grande que o povo argentino carrega. Isso a gente também vê pela influência nos nomes, né? É muito Athletic, Club, River, Racing, né? Então, assim... All Boys. Então, tem muita influência inglesa. E nessa guerra de independência, algumas marcas, por exemplo, Manuel Belgrano. Belgrano é o nome de uma cidade, nome de um time, né? E aí foi um dos heróis do processo de independência. Então, o que aconteceu? Depois dessa independência, o governo sempre foi tumultuado. Ou civil ou militar. E com a chegada do futebol no final do século XIX ali, a população encontrou no futebol uma maneira de... Tipo um doping para esquecer um pouco os problemas sempre turbulentes que vem até o fim da última ditadura que teve em 1980, 1970, alguma coisa... E aí tem um carinha aí que é tipo o Charles Miller dos caras, que é o Alejandro Sanz. Não, não é o Alejandro Sanz, é o cantor. É o Alejandro o quê? Watson Hutton. Ele era escocês, né? Escocês. E ele é considerado el padre. Padrito. De futebol argentino. E fundou a primeira, aproveitou e fundou a primeira liga, né? Exatamente, ele fundou um clube, só... ele brigou com os diretores do colégio que ele lecionava. Daí ele saiu, ele abandonou a escola, fundou um clube. E desse clube ele começou a disseminar o futebol, aí sim, para todo mundo, não só pros descendentes de ingleses, mas aí para todo mundo. E aí a Argentina, como você falou, né, assim, pegou o gosto pelo negócio. Exato. E foi embora. Então a oitava liga mais antiga no mundo. Ela é, por exemplo, uma liga mais antiga que a belga, a italiana, que são ligas que têm alguma tradição. É a oitava liga mais antiga do mundo, é a primeira associação da América do Sul a se filiar à FIFA, se não me engano, em 1903. A AFA tem, acho que, 100 e lá vai pedrada de anos, é de 1800 e não sei o quê. 1991, quer dizer, os caras desde o começo, assim, a gente pode dizer que o futebol na América do Sul nasceu na Argentina. Exato. Concordo. Com certeza. O primeiro jogo que teve lá não foi uma ideia de um clube de futebol, né? Não foi fundar, porque ele trouxe futebol, mas não se criou o time de futebol para jogar, né? Como aqui no Brasil a primeira partida não foi só com time de futebol, como o Botafogo não era de futebol, o Flamengo não era de futebol, sim, o Vasco não era de futebol, só que lá era de cricket. Olha só. Né, o primeiro time que encarnou isso foi o Buenos Aires Cricket Club. É, e aí eles queriam marcar um jogo, convocou uma partida e tá procurando um adversário. Aí o que fizeram? Aí fundaram um time de futebol. O Buenos Aires... Futebol Clube. Exato. Futebol Clube. Foi o primeiro jogo de futebol que aconteceu na Argentina, foi em 1867. E foi a primeira partida, assim, que se tem registro na... 1867 é longe pra cacete. É longe pra cacete. Entendeu? Tanto que você pega, que eu comentei na hora que eu tava fazendo o comentário histórico, você pega as datas de fundação dos clubes argentinos, a grande maioria deles é da primeira década do século XX, né? Então você pega a fundação da Liga 1891, aí os primeiros times foram sendo formados, os que já faliram, os paulistanos da vida. É, o River, por exemplo, é de 1901. Boca então já eles são todos, não, eles são todos muito antigos. Você pega. Você tem dois times aí que você citou o paulistano, você tem dois times da época amador deles que são super famosos e vitoriosos. Um é o Alumini e o outro eu esqueci o nome agora. Acho que é Lomas. Esse, o Lomas. É Lomas, Lomas. Amor. Né? Que eles, assim, eles pegaram aí a fase amadora do futebol argentino, ganharam 10, 11 títulos cada um 11. E tal, né? E aí depois eles encerraram as atividades de futebol. E aí os outros times da época, qual é o time mais antigo da Argentina ainda profissional, né? Em atividade é o Gimnasia Esgrima. Eterno freguês. De La Plata. Do Estudiantes, na verdade. É a Ponte Preta da Argentina, na verdade. É a Ponte Preta da Argentina, é o Ginásio de La Plata. Mas tem outro ginásio, não tem? Tem o Gimnasia Esgrima, é de Jujuy. Tem o de Jujuy e tem o Gimnasia de Tiro Justiça. Também. Tem o Gimnasia de Tiro também. Também. E aí nessa mesma época aparecem River, Boca... Independiente da Academia... Quilmes... Não, vem todo mundo. Quilmes, o Rosário Central, que é também do século XIX. O Rosário Central não é do século XX ainda. E o Vélez, que nasceu em 1910 junto com o Corinthians. É, o Vélez, na verdade, é um dos mais... Desses clubes da primeira divisão, é um dos mais novos. Tirando o Arsenal, que é de 1957, o Vélez é um dos mais novos. Você pega o Boys 1904, Boca 1905... Estudiantes 5, Independiente 5, News 3, Racing 3, o River 1, San Lorenzo 8, né? O Vélez é um dos mais novinhos, o caçulinha. Os caras têm, né? 102 anos, os caras são o time mais novo da Argentina. É o time de líderes, é o time de elite, é como São Paulo daqui, né? Falando desses principais times, os caras, depois a gente vai falar mais do campeonato argentino, como é que funciona aquele clausura, apertura, como é que sobe, como é que desce para a primeira divisão e tal, mas lá, assim como cá, eles têm tipo um clube dos 13, só que lá é o clube dos 5, certo? Los 5 grandes. A elite. Tem uma explicação para a escolha desses 5 grandes, e eu queria que vocês contassem para mim qual é a explicação, se vocês souberem. Se vocês não sabem, eu conto mesmo, porque eu manjo muito. Mas não é a escolha dos 5 grandes, eles que montaram. É, a escolha não. Popular. Eles decidiram por critérios, Associação Argentina de Futebol, que também passa por várias... Assim como, né, a gente teve Federação Brasileira de Futebol, depois a CBD e depois a CBF, até virar a AFA teve uma certa... Uma passagem... Muvuquinha aí no início do século passado. E aí quando eles estavam decidindo ali as regras e decisões para os torneios e os campeonatos, alguns times falaram assim, não, eu sou muito mais popular, eu sou muito mais forte do que o outro time. É pra ter mais verba, né, também. Pra ter mais verba e pra ter mais poder de decisão nas politicagem. E eles falaram assim, ó, então pra gente estabelecer isso, vamos pegar alguns critérios. Que eram número de sócios, quantos anos já disputa a primeira divisão, quantos títulos conquistados até então. Os únicos times que alcançaram esses 5 critérios foram Boca, River Plate, Racing, Independiente e São Lourenço. E esses 5 times, na época... tinham um direito a voto... O voto deles valia mais, tinha um peso diferente do que o voto dos outros. E aí eles ficaram conhecidos como Los Cinco Grandes. É assim que foi definida a história do Clube dos 13 de lá, entendeu? E aí, assim, puxando mais recentemente, existe uma discussão de boteco para saber quem é o sexto grande. Muitos dizem que é o próprio Vélez, por ter ganho a Libertadores de 94 e ter uma história recente grande, mas muitos dizem também que é o Huracán, que é uma torcida bem grande, que é o rival do São Lourenço, na verdade, que é um pouco ao norte. Mas e o Estudiantes de La Plata. Mas o Huracán, na verdade, só tem torcida, né? Só tem torcida, sim. O Huracán não tem mais nada, né? Estudiantes, Vélez, Huracán, Rosário Central e News Old Boys. Esses cinco aí, tipo, disputam a sexta vaga dos grandes. Um jornal argentino pegou e elencou esses cinco. E assim, se você for ver, cada um ganha em um critério, mas o Vélez está sempre na ponta ali dos outros. E o Sorin, ultimamente, estava acompanhando o campeonato argentino da Série B, e o Sorin tá lá comentando muito bem, diga-se de passagem, e ele comentou que, né, o San Lorenzo tá na segunda divisão, né? Tá no promédio, na verdade. Tá tentando disputar pra não cair. Ele disputou a primeira divisão, tá disputando contra o Estúdio de Córdoba, a vaga na promoção, né? A vaga pra voltar pra primeira divisão. Mas ele disputou aquela na primeira divisão, vai disputar contra o terceiro melhor colocado da segunda divisão argentina, que foi o Estúdio de Córdoba. Eu sei que na época ele não tava nessa fase aí. E aí o Sorin falou assim, o São Lourenço tá passando por uma fase meio, né, conturbada e tal, não sei o quê. Então muita gente já não considera mais o São Lourenço como o quinto grande, tipo o Vélez já tá ocupando essa vaga, mas historicamente os cinco grandes são esses, Boca, River, Racing, Independiente e São Lourenço, então, e o Vélez aí pleiteando a sexta vaga. Mas na verdade, coincidência ou não, eu tenho aqui uma pesquisa da consultoria Equis de 2006 com o tamanho das torcidas da Argentina. Ah, vem, Rodrigão, com estatística. Meu Deus do céu. E esses cinco maiores, dentro desses tantos critérios bem selecionados, são as cinco maiores torcidas. Sim. E a sexta maior torcida é do Rosário Central, que é aqui, e assim, e é metade da torcida do San Lorenzo. Los Canachas. E a diferença absurda aí da torcida do Boca, né? Não, Boca 40%. La mitad más un. Boca 40%, o River 32%, aí o Independiente 5%, Racing 4%, San Lorenzo 4%, aí Rosário, Gimnasia, Estudiantes, tudo com 1,5%, 1,6% lá pra baixo. O Vélez tem 1,1%, o Huracán tem 0,6%, menor que a do Atlético Tucumã. Que beleza. Então o Huracán não pode estar aí nunca, né? Nunca ganhou nada. Falando em não ganhar nada, como é que tá aí? Vamos falar um pouquinho do desempenho dos times argentinos nas competições sul-americanas. Antes da gente entrar na discussão bairrista, vamos ver como é que eles estão. Lado histórico mesmo, né? Ó, eu tenho um levantamento aqui, que eu fiz, na verdade, que me chamou a atenção em relação ao desempenho dos times na Libertadores. Né, que é a principal competição, né? É o equivalente à Champions daqui. Então, eu acho que não tem outro parâmetro melhor que não seja essa competição. E é uma marca muito contundente quando se fala em Independiente e Estudiantes, né? Como o passado dos dois é forte e o presente deles é bizonho, bizarro, não tem... Mais o Independiente. Não tem condição, né? O Independiente... É que o Estudiantes, ele deu uma renascida de um tempo pra cá, né? Com a volta do Verón. Exato. Porque, na verdade, o que acontece? O Estudiantes, ele ficou num vácuo de 83 a 2006, mano. É quando ele perdeu pro São Paulo aquelas quartas de final. Quando perdeu aquelas quartas pro São Paulo. Então, agora, historicamente, é muito título, né? O Independiente, ele tem 7 títulos e 19 participações. É um desempenho, assim, invejável. Eu acredito que pouquíssimos clubes no mundo têm um aproveitamento de participação em título em competição como o Independiente tem. É que o Independiente ganha aqueles 4 campeonatos seguidos, né? O de 72, 73, 74, 75. E é importante falar que nesses campeonatos o cara era campeão e entrava na semifinal no campeonato seguinte. É, mas naquela época também era só os campeões de cada país ou vice no ou máximo. Ou vice no máximo. Era dificuldade também. Mas era tinha muita desistência, por exemplo. O time colombiano, via de regra, não ia. Do Peru, Bolívia, desistiam. É bom frisar que o Independiente chegou em 7 finais e ganhou 7. Exatamente. Nunca foi vice. Não tem vice. Los Rojos Amargos. Ou seja, não deixa chegar, porque quando chega, ganha. Não tem como. E depois do Independiente já tem o Boca, né, que tem 6 e continuará com 6 depois de quarta-feira. Mas o Boca é novo, o Boca antes de 2000 só tinha 2. Então, antes de 2000 só tinha 2, só que assim, participava bastante. O culpado é o Palmeiras. O Boca tem vice em 63. O Boca tem vice em 63. Tem vice em 79, tem vice em 2004, tem o vice em 2012, Então, na verdade, o Boca tem vários vícios. Eita. Agora, campeão de fracasso é o River, né? Não tem igual, porque o River ele participou de 32 Libertadores. Ganhou 86 e 96, a mística do 6. 86 e 96, só que mística do 6 não rolou em 2006, né? Perdeu as quartas de final, semifinal, depois que eliminou o Corinthians. É, quartas de final. Perdeu nas quartas de final em 2006. Então a mística foi pra casa do chapéu. E por que o River participou de 32 Libertadores? Porque domina amplamente o Campeonato Argentino. Ele é o maior campeão. 34 títulos. Los Gallinas. E assim, tirando Boca, Independente e River... Tem o Estudiantes, que tem também quatro seguidos desse jeito que a gente comentou, né? Campeão e tava na semifinal do outro, aí ficava bem mais fácil. Tipo o Santos, mas né? O Estudiantes tem um título brilhante em 2009, conquistado no Mineirão, depois de um empate, né? Se não me engano. Foi um empate, aquele que o Kleber perdeu o gol exatamente. Sozinho. E chegou aqui de virada. É, tava 1-0 pro Cruzeiro. Tava 1-0 pro Cruzeiro. E o Gata Fernandes acabou com o jogo. Virou o jogo. E o Verón. Verón jogou demais, assim, soberbo. Vendido o Verón. Mas só esses times argentinos têm Libertadores? Não, eu quero fazer uma pitada do meu Racing, que foi o primeiro time argentino do mundo, como diria a Valone, a ser campeão mundial. Primeiro time ganhou, de futebol. O Independente ganhou duas Libertadores. Ganhou as primeiras Libertadores e o Racing foi o primeiro time a ganhar o Mundial depois de ter ganho a Libertadores de 67. Ele ganhou o Mundial em 67 também. E dali pra lá não ganhou mais nada. Em cima do Celtic. O Celtic não foi campeão, né? Que ele foi vice, né? Campeão europeu. Eu acho que o campeão desistiu, se não me fale a memória. E tem outro time eco argentino, além do Racing. O Racing não é o único time eco argentino que tem. O Argentino Júnior tem um título em 85 e já em 85 não tinha Maradona. O Argentino Júnior, que time que revelou Maradona. Que revelou Maradona, mas não tinha o Maradona. Cujo estádio é Diego Armando Maradona. O Argentino Júnior disputou 85, foi campeão. 86, terceiro colocado, só foi voltar em 2005. Depois eliminou o Palmeiras com o escudeiro, no Parque Antártico, em cima do trator. Que beleza. Exato. Que beleza. Essas coisas só acontecem com o Palmeiras. E tirando a Libertadores, o que eles ganharam aí mais? Né? Aí tem Mercosul, Sul-Americana. Então, eu vou falar primeiro da Comebol. Comebol, Taxeres. Né? Tem que citar o Taxeres. Em 95 tem o Rosário Central, em 96 o Lanús, em 99 o Taxeres, numa final contra o CSA de Alagoas. E o Rosário Central numa final histórica contra o Atlético Mineiro. Então é por isso. Repita. É por isso que a Comebol acabou, né? Os caras fizeram uma final Taxeres e Córdoba. Taxeres e Alagoas. Esse time, cara. De Córdoba. É? De Córdoba. Córdoba. Contra o CSA, o time do Collor, né? O CSA é da onde também? De Alagoas, da Superliga lá. A final foi essa. Os caras falaram, não, vamos parar com a Comebol aqui. Meu tá? Deus, cara. Uma várzea. Os caras querem comparar a Comebol com a Copa da UEFA, né? Aí em 98 voltou a Mercosul, 99... É, 98 criaram a Mercosul. Palmeiras, né? A Mercosul ganhou. Foi com o Palmeiras. Em 2000 o Palmeiras ganhou, né? Palmeiras ganhou e foi duas vezes vice. Aí em 2001 o São Lourenço eliminou o Corinthians na semifinal e ganhou do Flamengo na final. E ganhou, foi o argentino que ganhou. Aí depois foi substituída pelo Sul-Americano. São Lourenço ganhou de novo. São Lourenço na sequência. Em 2004, 2005 o Boca. 2007, o Arsenal. Arsenal em cima do River na semifinal. Isso. Em 2010, o Independiente. Em cima do Goiás. Isso, em cima do Goiás, que tirou o Palmeiras no Pacaembu. Tô gostando desse programa. Aí também tem a Supercopa da Libertadores, né? E o Racing foi o primeiro campeão. Exato. O Racing foi o primeiro campeão. Então, consertando. O Racing ganhou aquela Libertadores em 68. 67, né? Ganhou aquela Libertadores em 67. A Supercopa em 88. E vai ganhar esse ano na Copa Argentina. E vai ganhar esse ano na Copa Argentina, dia 9 de agosto, final da Copa Argentina, em Salta. Interior da Argentina contra o Boca Juniors. Supercopa 88, Racing, 89, o Boca. 94, 95, Independiente. 96, o Vélez. Em cima do São Paulo, o Vélez em 96. É, de novo. Agora, e tem a Recopa, que é aquela. Que eu não vou nem falar o ano, mas o Boca tem 4, Independiente 1, o Vélez 1. Né, que é a Recopa que eles jogavam até 2010, né? Pararam. Não, o campeão da Libertadores contra o campeão do. Não, vai ter ainda. Vai ter. Então eles demoraram pra marcar, né? Não, é porque a Sul-Americana, você sabe, sim, né? Você não pode levar muito em conta. É o Santos e... Santos e Independiente. É que falta marcar ainda. Eles não marcaram. Eles não marcaram, tem que avisar. Não. Santos e Laú. Santos e Laú, pode crer. E agora eu quero saber dos mundiais. Ah, o Mundial, o Racing ganhou o primeiro. Puta que pariu. De novo, 67, em cima do Celtic, em 3 jogos. O River ganhou 86. O Boca tem 3. O Independiente tem 2. Independiente ganhou, porra, ganhou 7 Libertadores, já ganhou 2 mundiais. Ganhou 2 mundiais. Ganhou 73 do Juventus e 84 do Liverpool. E ainda o Independiente pegou uma época que eles mandavam muito vice-campeão europeu. Poderia ter ganho mais. O River tem 1. O seu Racing tem 1. Nunca mais vai ter. 67. Que foi o quê? Em cima do Celtic. Que foi? O primeiro campeão mundial argentino. Argentino. O Vélez tem 1. Exclamação. Em 94. E o Estudiantes tem 1 em 68. 68. Foi o ano que ganhou do Palmeiras. Que legal. Palmeiras mais uma vez na pauta. Sempre perdendo. Que beleza. Bom, vamos dar uma pausa aqui no próximo bloco. A gente vai falar da seleção argentina. E agora a gente vai ouvir mais uma música do Ataque 77. Qual que a gente vai ouvir agora, né? Não me arrependo deste amor. De tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada. O que motivou também a gente a tocar nesse tema foi a história rica da seleção argentina. Assim, a seleção argentina, a contragosto meu, porque eu não sou fã fervoroso da seleção argentina, mas a gente tem que reconhecer que ela tem um casting de títulos extremamente completo. Gostei do casting. É verdade, é porque assim, se você for analisar, só a Argentina e a França têm Copa do Mundo, Copa das Confederações, a Copa do Continente, da no América. Caso da França, Campeonato Europeu e aqui a Copa América, e os Jogos Olímpicos. Olha aí. Nem o Brasil tem essa honraria, casting, né, de ter esse casting de títulos. Então a seleção argentina é, sem dúvida, uma das mais bem-sucedidas do mundo. E se não fosse a Segunda Guerra Mundial, exato, eles deveriam odiar mais ainda o Hitler, né, ao amigo Mussolini do e Montanha. Aos ingleses, né? Exatamente. Eles teriam uma história mais rica ainda, porque a melhor geração de futebol da Argentina acabou ofuscada pela guerra, né? Um domínio relativo na Copa América, né? Que o Brasil, na verdade, é que come poeira, né? Quando você fala em Copa América, não é que a Argentina é arrasadora, não, até porque o Uruguai, né, é o maior vencedor de Copa América. E Olimpíada, que as duas últimas foram conquistadas pelos argentinos, inclusive numa delas deu um pau no Brasil, né? As duas últimas. As duas últimas Olimpíadas eles ganharam? Sim. Em cima da Nigéria e em cima do Paraguai. A que ganhou da Nigéria ganhou de 3-0 do Brasil na semifinal. 2 gols do Agüero, se não me engano. Mas não foram as duas últimas Olimpíadas? 2004 e 2008. 2004 e 2008. E 96? Nigéria ganhou. Mas 96 faz tempo. A Nigéria ganhou da Argentina. Gol do Canu. É. Eu lembrava dessa, não lembrava da outra. Você lembrava da vitória da Nigéria, né? Lembrava que tirou o Brasil e depois ganhou da Argentina. E foi, exato, a geração olímpica de ouro da Argentina. Com o Aymar, o Galhardo, o Ortega. Aquela geração... Que era a seleção das farsas, Crespo, né? Vamos, já que a gente no final vai comentar um pouco dos jogadores brilhantes da Argentina, eles chamavam de geração de ouro da Argentina. Tira o Crespo. O Crespo foi um grande jogador. Aymar e Ortega são as duas maiores farsas. Galhardo. As três maiores farsas da história do futebol argentino. Ah, Galhardo acabou com o Corinthians. Pelo amor de Deus. Mas só jogou aquele jogo. O Galhardo só jogou contra o Corinthians. Não, o Galhardo é um bom jogador. O Aymar é uma das maiores mentiras que eu já vi no futebol mundial. E todos eles vieram do River? Sim. Começaram ali. Todos no River. Engraçado, né? Que o River sempre revelou os caras mais técnicos do futebol argentino. Foi a época do Sorin, né? Também. Sorin. Naquele time de 96. É verdade, tinha um Solari. Pode reparar, esses caras mais técnicos, assim, esses novos camisas 10, Saviola e Saviola, tal. Saviola, todos eles vieram do River. Nenhum saiu do Boca. O Riquelme. Só o Riquelme. E o Claudio Lopes veio da onde? Claudio Lopes jogou no Racing. Que foi o quê? O Racing? Campeão mundial. O primeiro. Além desses duas Copas do Mundo, os dois Olímpicos, a Copa das Confederações, 14 Copa América, 6 Pan-Americanos. Aí tem aqueles torneios que inventam aqui na América do Sul, né? Tem a Copa Roca, tem 4, só que foram 12, né? Então, ganhou 4, perdeu 8, acho que não conta nem... E tem, sabe que tem uma história legal da Copa Roca, que ela foi dividida, né? Ah, é? Teve uma Copa Roca que foi na Argentina em 71, o jogo foi 2-2, foi pra prorrogação, continuou empatado e não teve pênalti. Cada uma levou o troféu, o outro pegou uma réplica e os dois foram campeões do campeonato. Era o Armando Marques, o juiz aí. Como você disse? Pênalti, deixa quieto. Sim, pênalti. Aí é engraçado que tem a Copa Lipton e a Copa Newton, que as duas eram Argentina e Uruguai. É que uma era patrocinada pelo Chá e a outra o outro pelo Isaac Newton. É, exatamente. E foram várias disputas e foi concomitante. Então teve Copa Lipton em 1906, teve Copa Lipton em 68 e teve Copa Newton em 6 e 68. E assim, um amplo domínio argentino em relação... Aí tem Copa da Honra Argentina, Copa da Honra Uruguai. Ah, não, aí é besteira. Aí não conta mais. O Maradona começa no Argentino Júnior. Ele jogou muito mais lá do que no Boca, inclusive, né? Sim. Sim, muitos anos mais lá, inclusive. Vou até passar os dados precisos. Depois voltou em 93, 94. Ele jogou de 76 a 82 no Argentino Júnior, com uma marca impressionante de 116 gols em 166 jogos. Porra. Aí foi pro Boca emprestado, jogou só 2 anos lá, mas fez 28 gols em 40 jogos. É que ele sempre foi torcedor do Boca? Foi. Sempre, desde pequeno. Sempre. Porque, na verdade, o que aconteceu? Ele foi encontrado jogando, tipo, brincando. Aí um cara viu Maradona e levou pro Argentino Júnior, que era um time que primava por trabalhar base. Não é à toa. Né? Então, Argentino Júnior. Era tipo um Nacional, Juventus, só revelava e quando chegava no profissional jogava só pra jogar. Uhum. Só pra falar que jogou. Teve que convencer a mãe dele a deixar ele treinar e tal. Ah, porque ele não queria jogar bola profissionalmente, assim. Tipo, ele tava lá jogando não, bola. Não, não é, ele, na verdade, ele não tinha noção, porque era 9 anos. Ah, ele já tinha 9 anos quando ele foi descoberto. É, quando ele foi descoberto, ele começou a treinar no Argentino Júnior com 9 anos de idade. E assim, em segundo consta, ele era muito impressionante pra idade dele. E eles falaram, pô, esse moleque não pode ter só 9 anos de idade. Aí foi lá atrás da mãe dele pra confirmar em relação ao documento tudo que esse fato era real. Então ele começou com 9 anos no Argentino Júnior. Então assim, ele criou um carinho muito grande pelo clube, o nome do estádio, né? Diego Armando Maradona. Exatamente, ficou desse jeito. Só que ele sempre foi torcedor do Boca. Entendeu? Sempre, desde os 6, 7, 8 anos. Então, ele foi tanto que ele foi emprestado e o Boca tava numa draga quando ele foi pro Boca. Sim. Aí ele pegou, foi pro Boca, no primeiro ano não conseguiu o título, perdeu o título pro River, só que no segundo ano já... Só que ele sofreu um pouco com pancada de adversário. Ele foi um jogador que sempre apanhou bastante, né? Então, você vai falar da Copa de 86, vou fazer só um comentário em relação à Argentina na Copa de 82. A geração de 82 da Argentina era uma sequência da geração de 78, então era um time ainda muito bom. O que aconteceu? Só que o Maradona era uma realidade já no cenário mundial. Então o que aconteceu? Ele apanhou demais na Copa de 82, inclusive o primeiro jogo da segunda fase de 82 foi Itália e Argentina. Era tipo assim, o Gentili, que era o zagueiro da Argentina, e a Itália tinha procuração pra bater nele e o juiz pra não dar cartão. E aí o Brasil, no dia do jogo do Brasil também, ele tomou várias pancadas. Então ele sofria muito com pancada. A geração de 86, que já era uma geração bem mais fraca, porque o pessoal de 78 já tinha praticamente todo mundo parado, aí ele carregou o time nas costas, porque ele já tinha uma experiência internacional, que já tinha passado pelo Barcelona e tava naquele auge dele no Napoli. Agora, antes do Maradona, a gente tem um outro cara históricozão. Históricozão mesmo, né? De Stefano. Por que ele é históricozão? Porque ele era um vendido. Né? Por que vendido, Rodrigo? Ah, porque o cara que nasce no país, defende o país, ele tem que ser pra sempre do país. Né? Então, e ele jogava no River, jogou no grande time do River, que era de Lustô, Labruna, etc. E acabou... por conta de a questão da greve que fizeram no futebol argentino. Então eles exigiam algumas condições de melhoria, que até tinha fundamento. Aí a associação não atendeu, e eles viram o quê? Ah, vamos para a Liga da Colômbia, Liga Pirata lá, que estavam fazendo, então... Que não era foram filiada à FIFA. Que não era, né, é que foi desfiliada, né? Por conta da postura que eles tinham. Então ele pegou, foi para lá, vendido, foi por dinheiro. A Europa chegou, caiu em cima desses times da Colômbia, porque viu que os caras curtiam uma grana e levou. Aí ficou lá, virou espanhol. Lá, né? E jogou na seleção da Colômbia também, 4 jogos, né? Ah, é? É, jogou 4 jogos na seleção da Colômbia. Então ele jogou na seleção argentina, na seleção colombiana e na seleção espanhola. Exato. Caraca! E não jogou nenhuma Copa. porque quando foi jogar em 62 no Chile, se machucou antes da Copa. Bem feito. Você vê, não foi só o Pepe que sofreu essa frustração. Mas em 62 ele já tava velho já. Já tava no fim da carreira. Fim da carreira. Mas ele, então, mas ele queria jogar a Copa, né? Ele jogou aqui, jogou aqui no Brasil, no Pacaembu, se não me engano, com a camisa do Palmeiras, um amistoso entre jogadores do Boca e do River. É verdade, porque o Boca e o River vieram disputar um torneio com o Vasco aqui no Pacaembu. Aí eles foram fazer um combinado pra jogar contra... Não foi o Corinthians? Acho que foi o Corinthians. Foi jogar um combinado, acho que foi contra o Corinthians. Eu não lembro quem foi exatamente. Só que qual é o problema? Era o combinado entre Boca e River com a camisa de quem? No Boca ou no River? Do Racing, ué. Ninguém queria. Não tinha camisa do Racing. O que, que eles fizeram? Emprestaram o uniforme do Palmeiras. Foi o mais bonito de São Paulo. Aí eles foram jogar com o uniforme do Palmeiras. E quem ganhou o jogo? O combinado ou o Corinthians? Com certeza foi o combinado. Não, com certeza foi o Corinthians. E aí depois ele vendeu para a seleção da Espanha. Eu acho que aí acaba fugindo um pouco contra, em relação ao contexto, porque ele passa a defender as cores da Espanha, então não faz parte do nosso assunto. E você já falou da raça argentina, né, que vem daquela história, né, de sempre batalhar, sempre lutar. Isso é do povo, né? Não é, do é só povo. Do... Eles têm, acontece, aumenta o preço de alguma coisa, os caras saem para reclamar, né? Então eles não aceitam, de uma bagunça, né? Nossa, agora, você sabe que tem esse negócio de raça, temperamento forte, de bagunça? Tudo bem que o Maradona é um pouco mais polêmico que o normal, né? Só que na Copa de 90 tem uma história que foi bacana, porque teve a semifinal Argentina e Itália, nos pênaltis que a Argentina tirou, que o gol que Cochea tava pegando todos os pênaltis. Ele pegou contra a Romênia todos os pênaltis, depois exato. Nas quartas, depois contra a Itália. E contra o Brasil nas oitavas, rezou bastante, caso a bola batendo na trave dele. Também. Mas assim, o Maradona na época, ele deu uma declaração polêmica pra caramba. Ele falou assim, vocês aqui de Nápoles, 364 dias por ano, o governo italiano esquece que vocês são italianos. No dia do jogo vocês vão torcer pra seleção da Itália? Vocês têm que torcer pra Argentina, porque eu sou 365 dias napolitano. Tanto que no dia do jogo no São Paulo eu tava meio a meio. Meio a meio a torcida. Olha! O Maradona fez isso, então assim... É um povo de sangue muito forte, né? Então eles têm muito esse negócio. E você vê, o Maradona era um jogador argentino, estava defendendo a seleção argentina e usou um argumento extremamente consistente do ponto de vista político. Sim. Dentro do que acontece na Itália para levar a torcida para eles. E foi para a semifinal ali e conseguiu tirar a Itália em casa da Copa do Mundo. A gente vai para mais um intervalo. Vamos ouvir mais uma música do Ataque 77, que é agora... Donde las águilas se atreven. E já voltamos. Como é que funciona esse negócio do abertura, do clausura? Por que que eles têm esse calendário maluco? Por que que é um turno só? Me explica que eu não entendo porra nenhuma. Você quer falar você ou... Não, começa você, Rodrigo. Eu complemento com o promédio, falo do rebaixamento. É porque assim, o que acontece? A Argentina, como alguns países, o Uruguai, por exemplo, tem um pouco essa característica, e outros torneios na América do Sul têm abertura e clausura. Exatamente. Por que que isso aconteceu? Com a intenção de seguir o calendário europeu. Sim. 2011, o Apertura, 2012, o Clausura. Por quê? Porque faz a temporada 2011 e 2012 como a temporada europeia. E o problema maior é o que gera dois campeões por ano. Exatamente, mas o que acontece? Quando você tinha a Libertadores dando duas vagas, ia o campeão do Apertura e ia campeão do Clausura. Sim. Agora que abriu o número de vaga, vai o campeão do Apertura, o campeão do Clausura e mais... eles somam dos três meus três e melhores. Tiram os três melhores do somatório. Então, assim, o que aconteceu para ter apertura e clausura foi simplesmente o fato de trazer mais equilíbrio para a disputa. Por quê? Porque na Argentina existiu durante um bom período problema com questão de arrecadação, questão financeira. Porque se você for analisar a questão da transmissão de televisão na Argentina, é um parto. O Apertura começa quando? A temporada argentina começa em julho, com a Apertura. Esse que acabou agora foi o Clausura. Isso. Exato. Que termina no meio do ano. É abertura, clausura, fechamento. Termina então, no meio do ano, abre e fecha os rebaixados, tem o promédio, a promoção. Exato, não tem rebaixamento. Entre o apertura, não tem rebaixamento. Ah, não tem? Não entendo nada. Não é, que, porque assim... Bom, entendeu como é que funciona a temporada? A temporada começa junto com a europeia e termina junto com a europeia. Então ela começa, tipo, ela é de junho a junho. Isso. Agosto, mais ou menos. Agosto a junho, julho fica, tipo, em férias. Tem um campeão no apertura, um campeão no clausura, pra tornar o torneio mais atrativo. Cada um é um turno. Concluir. Cada um é um turno. E o clausura, por exemplo, o clausura é a volta da apertura. Eu sou do Independiente. E aí no abertura eu vou jogar no meu estádio contra o Racing. Exatamente. E no clausura, volta, aí isso, tem a volta. Exatamente. Ele segue uma tabela organizada. Então o que, que vai acontecer? Acabou a apertura, só aconteceu o quê? Saiu o campeão do apertura. Só isso. Pronto, não cai ninguém. Isso. Não. Não. Tá ele bom. Comemora como se fosse o campeão do ano. Campeão do, do ano. Ele comemora como se fosse o campeão do ano. O campeão do... Aí ele vai jogar o clausura. Aí vai acabar o clausura, vai ter o campeão do clausura. Ele comemora como se fosse o campeão do ano também. Exatamente. Que beleza. Só que quando acaba o clausura, eles têm que pegar a calculadora e fazer as contas do rebaixamento. Olha. Ah, e funciona assim. É os pontos da temporada, mais os pontos das duas temporadas anteriores, dividido pelo número total de jogos. Os clubes que disputaram todas as três últimas temporadas têm os pontos divididos por 114. Porque ele jogou ao todo 114 jogos em três temporadas. Os outros que disputaram as duas últimas dividem-se por 76 e os recém-promovidos, no caso o River ano que vem, dividido por 38. Aí o pessoal desce a lenha nisso, porque aí eu fiquei refletindo matematicamente. Eu me perdi já no 114 lá. Não, então assim... Eu sou ruim de conta. Não, é porque você tem 20 times, certo? Cada time faz 38 jogos na temporada. Não, aí eu entendi. Aí ele divide tal, e tal e, assim, a menor pontuação cai. Exato, as duas menores pontuações caem. E as o duas... antepenúltimo isso. E o anterior a ele vão disputar contra o terceiro e quarto colocado, Nacional B, vai disputar quem se permanece. Esse é o tal do promédio que você estava falando que o São Lourenço está disputando. Contra o Instituto e de volta. E o Rosário Central está disputando contra o São Martin, que era na primeira divisão. E aí eles jogam, assim, é um quadrangular ou não? Não, é de volta. Sorteio, tipo? O empate é do... Ah, o antepenúltimo contra o terceiro, diante dele contra o quarto. E o empate é do time que está na primeira divisão. Sacanagem. Os dois empates. Mancada. Mas só que, na verdade, se você for analisar, o time que tá embalado é o time que tá em terceiro lugar, né? Sim, sim, sim. No caso desse ano do Instituto de Córdoba, acontece que ele tomou uma sacolada em casa na última rodada. Ele tava por uma vitória pra subir, tomou uma sacola. 3-0 em casa. E foi parar no Promoção. Então aí eles estão meio em crise, estão meio tumultuados. Promoção é esse jogo entre o Instituto que cai e o que sobe. Não é promédio? Não, promédio, na verdade, é todo o processo de cálculo e montagem da tabela. Ah, puta que pariu. O que eu ia comentar... Quem caiu esse ano foi o Olimpo, né? Olimpo de Bahia Blanca. E o Banfield, que há 2 anos atrás jogou Libertadores. E o que eu ia falar é que o time que sobe, o recém-promovido, ele tem que fazer duas temporadas, mais ou menos, pra ficar em décimo, pra não cair pra promoção. Se exatamente. Ele ficar, ele acaba indo pra promoção. Por isso que ele é muito contestado. O que vai acontecer? O time que acabou de subir vai ter que fazer muito ponto pra ficar com a média acima dos outros. Porque quando o River caiu, ele não tinha 6 campeonatos medíocres. Ele tinha a quarta colocação num dos campeonatos. No último ele foi 6º, 8º. No último que ele caiu, ele perdeu pro Belgrano. Só que o problema é que fazendo a média dos outros, ele ficou mais pra baixo. Então a média faz o quê? Ela favorece o time grande, a regra geral, né? Eu ouvi falar, assim, que esse negócio era pra salvar os grandes, né? Era pra salvar Boca e River, então, mais ou pra ou menos não deixar cair, né? Exatamente. Porque você tem uma temporada ruim, não justifica você cair, né? Porque, né? Exatamente. Aí o River fez, desses 6 campeonatos, 3 temporadas, fez 2 campeonatos bizarros, em penúltimo, antepenúltimo, então foi terrível pra eles. Porque em 2008 ele ganhou o campeonato com o Radamel Falcão. Então, foi o campeonato que eles eliminaram o Botafogo na Sul-Americana, aquele jogo histórico. Então agora eu tô começando a entender, porque o River caiu e aí ele joga, tipo, o Apertura. Vai jogar o Apertura 2012. E ele foi campeão do Apertura? Não, ele foi campeão da Série B. Não, tipo... campeão do Apertura da Série B, tô falando. Sim, sim. E ele não subiu. Não. Porque tem que jogar o Clausura também. É que não, na, lá na... Na não, Série B não é diferente. A Série B é diferente. Série B é turno e retorno mesmo. Puta que pariu. Ah, é turno e retorno. Aí é tradicional. Ah, caralho. Não, porque senão subiria o campeão da Apertura da Série B, subiria direto. Não, é, foi isso que foi, porque eu achava que era isso, assim. Porque quando terminou o Campeonato Argentino, o Apertura da Série A, coincidentemente termina o primeiro turno da Série B, certo? Sim, sim. E eu imaginei que fosse, tipo, a mesma coisa. Não, obrigatoriamente não. Ele tem que disputar um ano de descenso. Série B. Agora eu entendi. Um ano, é. E aí quando sobe, ele tem que ficar acima do décimo lugar, mais ou menos. É, isso, mais ou menos. Se ele fizer uma campanha, se ele fizer uma campanha em 15º lugar, fatalmente ele cai de novo. Não é mais legal, então? Então, foi isso que eu falei, eu fiquei refletindo sobre isso, porque o pessoal critica pra caramba, né? Mas peraí, então... Aí o que ele faz? Ele obriga o time... Pro Brasil seria bom por quê? Porque você pega essas porra de Náutico do caralho, por que que eles sobem? Pra cair. Eles sobem pra cair essas merda. O América de Natal é líder da Série B, vai subir pra quê? Pra cair. Então obriga esses times a se mexerem. Porque não adianta nem pensar em ficar no 15º pra escapar. Não, vai ter que fazer uma campanha boa, senão vai embora. Então pensando por esse lado... Não, mas o que eu mais gostei foi da promoção. O duelo, mas a promoção, por exemplo, acontece na Alemanha também. Sim. Não, tem na Itália também. Colônia, na Inglaterra isso, também tem. Na Itália, exato. Eles têm. Eu acho isso justo. Eu não acho tão justo assim o fato do cara que tá na primeira ter a vantagem. É, não. Isso aí não. Pro quem empate, está, isso é um detalhe, da, né? Da verba, é bacana, a mídia. É legal, então, porque o São Lourenço, por exemplo, nesse campeonato, a mídia inteira tava no São Lourenço porque ele tava lutando sempre pro descenso. Então, todo mundo só falava no São Lourenço, no Evo Gasômetro sempre lotado. Foi bacana. Ele ia cair pra terceira divisão? Pra segunda. Pra segunda, ele tava na primeira. Puta que pariu. Agora, quer que a gente não falou? A segunda divisão, ela se chama Nacional B. Certo. Aí tem um torneio que é o Metropolitano B. No Metropolitano, tem o vencedor do Metropolitano B, sobe pra segunda B no lugar do pior de Buenos Aires. O cara pode ser 14º colocado. Se ele é o pior de Buenos Aires, ele vai pra Metropolitana B. Entendi nada. A gente não comentou, falando do Apertura e do Clausura, conta a pontuação, por exemplo, do Clausura. Se terminar empatado, o campeão não é o campeão por saldo, é o campeão disputar um quadrangular ou uma final mesmo. Então, ele só jogou extra. Um jogo extra. Isso é legal também. Isso daí também é bom. O campeonato deles é mais legal que o nosso. Não, eu gosto. Como também, um todo, assim, né? Porque você tem um monte de coisa rolando, né, pra cara? Pra ter mais emoção. E, pô, a vaga, e a vaga na Libertadores e na Sul-Americana, porque assim, o campeão do Apertura... É que é aí que tem a diferença, tá? Pra vaga da Libertadores, eles não são maior Apertura com Clausura. Ai, caralho. Eles tomam o ano. Nossa, muito confusos, cara. Eles tomam o ano. Então é o campeão do Clausura 2011, que é da temporada 2010-2011, o campeão do Apertura 2011, que é a temporada 2011-2012. O time pode estar fazendo uma campanha brilhante no Libertadores, pode estar disputando rebaixamento no... Não, a rodada, no a Clausura. Última rodada, o Tigre disputava o título com o Arsenal e com o Boca. E disputava o promédio. E tava. Exato. Porque se ele perdesse, ele poderia ter ido pro promoção. Então, assim, ele é meio confuso, mas ele é cheio de emoção. É, cheio de emoção, é bacana. Porque você faz. Você pega o time que de repente tá em oitavo, sem chance de título no Apertura, só que no somatório ele pode ir pra Libertadores. Já me perdi também. Ou pra Sul-Americana. Ou pra Sul-Americana. Caraca. Não, é porque você tem que somar os do ano. Tem que somar, por exemplo. Pra Libertadores do ano que vem, 2013. Quem tá garantido? O Arsenal de Sarandí. Porque ganhou o primeiro semestre. Aí vai rolar o Arsenal de Sarandí foi, é o atual campeão argentino. Isso. Primeiro. Que ganhou semanas atrás. Ganhou semana atrás. Que é o primeiro título do Arsenal de Sarandí. É, exatamente. É, primeiro título do Arsenal argentino, de Sarandí. Aí que aconteceu. Porque ele ganhou o quê? O Uruguai já? Ganhou a Copa Sul-Americana. A Sul-Americana. Ah, é? Já ganhou a Sul-Americana. Que beleza, hein? No estádio do Racing. Sabia aí que acontece? Você tá explicando ainda? Não, você tem que dar a entender. Não, não vou entender. Segundo turno. Depois aí vai eu escuto lá, o programa. O Boca ganha. E vou anotando. O Boca ganha o segundo turno. Aí vai o Arsenal e o Boca. Pra onde? Pra Libertadores. Ah, tá. Quem são os outros três da Libertadores? Quem? Soma os pontos. Então o Tigre, que é segundo colocado, foi segundo colocado agora no Apertura, desculpa, no Clausura, ele pode ficar em nono lugar no Apertura... quase certeza que ele vai pra Libertadores. E quase certeza que ele vai pra Libertadores, pela somatória de pontos. Que malandrinho. Então, o time que tá lá, às vezes, em 18º lugar, aí ele, 3, 4 vitórias seguidas, coloca o time na Libertadores se ele fez uma boa campanha no Clausura. Entendi. Entendeu? Ah, agora sim, tá vendo como valeu a pena falar de novo? Vocês sabiam que os primeiros 35 anos da Liga Profissional Argentina, só os 5 grandes venceram? Caraca, boa. Mesmo. Você não sabia. Ficou, ó, o River ganhou 12 vezes, o Boca 10, o Racing 6, o Independiente 5 e o São Lourenço 4. O primeiro time de fora dos 5 grandes a vencer foi o Estudiantes em 67. Foi o primeiro time fora dos 5 grandes. Quem teve em 67? Racing campeão da Libertadores. Pela primeira vez. Só uma coisa, você sabe que essa temporada europeia, ela começou em 1985, ela não é coisa muito velha. E começou sem apertura e clausura. Apertura e clausura começou na temporada 90-91. O primeiro vencedor do apertura foi o News Old Boys. News Old Boys. Eu, no começo do programa, eu comentei sobre o Instituto de Estatística da FIFA, colocou... Eu achei que era o Instituto, o time que tá jogando com o São Lourenço. Por que o São Lourenço é de Almagro? Era de São Lourenço de Boedo, na verdade. E, assim, Almagro que é um bairro? É. Que eu sou proibido de entrar lá. A gente vai fazer um time pra você. Sei lá, o San Martín del Gordo. Evoluiu. Então, o que eu falei no começo lá sobre o... que a FIFA colocou o torneio argentino como o segundo melhor do mundo. Em contrapartida, em termos de proventos, ele é o 14º. Também não existe então, proventos assim, na Argentina hoje. Então. Mas, não, mas se você for analisar, tem mercado pra investimento, né? Entendeu? Então, às vezes, falta essa história do mar. É complicado uma TV estatal, né? Cuidar dos direitos de transmissão. Não, mas lá eles cuidam de tudo. Na época de... empresa petrolífera, eles vão lá e pegam. É, então tem isso. Aí pega o nosso petróleo, maravilha. Tirando o Super Clássico, quais são os outros clássicos lá do futebol argentino? Tirando o Super Clássico, o maior clássico da Argentina mesmo, que eu considero, é Independiente de Racing. Até por ser clássico de Avellaneda, que é como se fosse... É, ele é o segundo maior clássico. É o segundo maior clássico, historicamente, que é o clássico que o estádio cilindro fica uma quadra do estádio Libertadores de América, que é o estádio do Independiente. E o estádio Libertadores de América, vale frisar, que foi o estádio que foi construído através do dinheiro do Agüero, quando foi vendido pro Atlético de Madrid. Eles reconstruíram o estádio Libertadores de América por causa do dinheiro do Agüero. O Corinthians também, do Lulinha. Lulinha. Pro Bahia, vendeu pro Bahia e construiu a Arena Corinthians. Não, tem alguns. A gente também tem os clássicos. É, os regionais, né? Bem famoso mesmo é o Rosário e o Newell's, que é o de Rosário. O União e o Colón de Santa Fé. O de La Plata, que é. Estudiantes e o Gimnasia. Estudiantes e Gimnasia. E os clássicos regionais de bairro. Por exemplo, All Boys e Argentinos Júniors, Huracán e São Lourenço, Chacarita e. Atlanta, esse Chacarita Atlanta tem a história legal, porque o nome dele é clássico Villa Crespo, né? Só que o Atlanta já saiu de lá, não tá mais em Villa Crespo, mas continua sendo o clássico de Villa Crespo. O Chacarita que é famoso por ter, sei lá, a torcida mais violenta do mundo? É porque ele fica numa favela, na verdade, o estádio. Ficam no meio de uma favela. Mas os caras são violentos. E o pessoal diz na Argentina que o pessoal da Chacarita uma amizade com o pessoal do River, se não me engano, e o pessoal do Atlanta, que é o rival de bairro, é simpatizante do Boca. Então aí não rola essa tretinha aí. É a série B da treta. Tem muito disso na Argentina. Tem o Banfield, que é rival fervoroso do Lanús, que são dois times do subúrbio, de Lomas de Zamora. E o Ferro Carril e Velho chega a ter rivalidade? É, mais ou menos. É, aí é local. Porque o Ferro mais... Carril até tinha uma tradiçãozinha. No Vaticano. Né? Tá numa merda. E o Vélez cresceu, que o Vélez não era nada. Deu uma crescida forte agora, então... E o Vélez que é o time da burguesia. O Vélez é o time da elite. É o... Mais do que o River, até. Mais que o River. É o time de linhas. É o time do dinheiro. É o São Paulo da Argentina. Sem tanta torcida. É porque o River é muito forte no interior, como o Boca. Por isso que eles têm muita torcida. O único time, cara, dos clássicos, dos cinco grandes, que ganha do Boca é o São Lourenço. É o São Lourenço. No mano a mano, eles passam, eles superam o Boca. Então, é necessário dos clássicos, eles têm mais vitórias. Eles têm que aproveitar pra se vangloriar bastante disso, né? Porque estão numa merda aqui. Total. Vamos fechar o assunto com a Copa da Argentina que voltou agora. Rolou uma vez, né? Rolou, na verdade, duas vezes. Uma, Boca ganhou. Uma segunda vez, Maria. São Lourenço e Vélez tiveram uma final. Só que iam fazer a final e os dois desistiram. Houve um problema e não rolou essa final. E agora, como na primeira vez que o Boca ganhou, voltou a Copa Argentina, só que com cidades do interior. Em Salta, em Tucumã, é, mesmo... Antes era só a província de Buenos Aires que jogava? Não, também. É, ah, só jogava no interior? Só no interior. Mas é uma maneira, talvez, de despolarizar um pouco a situação que a gente colocou, de concentrar o futebol. E a final vai ser, no, tipo, vai tipo ser as Copas Europeias, assim, né? Vai escolher um lugar... Não, a final vai ser em Salto, um dos lugares que já foi a competição inteira. Mas o que é engraçado, porque times, por exemplo, times pequenos de Buenos Aires disputando jogos em, não sei quanto, 1.000 quilômetros, é, pô, é... aí não tem torcida, é não vai ninguém, é um... Sim, é, o jogo até fica feio, até. Vai ser Boca e River, desculpa, é Racing e Boca, 9 olha, de agosto. Olha aí, vocês podem... É... A gente vai ganhar. Eu também acho. E dá uma vaga pra Sul-Americana, né? Dá uma vaga pra Sul-Americana. Apesar do Racing já estar na Sul-Americana, mas talvez vai ser pro ano que vem. Ah, depois vou ter que fazer a conta aí. É, o título do Racing é a cada passagem do Cometa Halley. É, quase isso. Bom, no próximo bloco a gente tem Bronquinhas e Pinos da Bola dentro do tema. E agora vamos ouvir a última música do Ataque 77, se você lembra. A selo por mim. E agora muito bom, quem é aquele que vai ser espinafrado na Argentina? Bom, meu bronquinha vai... Eu não gosto de mercenário, eu não gosto de cara vendido, então meu bronquinha vai... Você não gosta de você? Eu não sou mercenário, eu não trabalho por dinheiro, senão eu não era professor. É... Alfredo Di Stéfano. Por quê? Não gosto de cara vendido. Um cara que joga por 3 seleções é porque não gosta de país nenhum, tem identidade com nenhum deles. A bronquinha vai pro elenco do São Lourenço. Não, mas fala em argentino. Mi bronquinha vai para os jogadores de São Lourenço. Pela péssima campanha nessas últimas 2 temporadas. O time é uma merda. Mas o time, assim, mas tem uma diferença. O time é ruim ou o time não mostra esforço, não mostra vontade? Até o começo dessa temporada o time não mostrava esforço. Nada. Aí o Romagnoli chamou o jogo, chamou a torcida pra ele e começou a mudar as coisas. Porque eu acho até que depois do resultado que eu fiquei sabendo, ganhou do Instituto, vai voltar, ganhou de 2-0. Tenho quase certeza que eles não vão voltar, na verdade, eles vão permanecer na primeira divisão. Mas tem que mudar, senão ano que vem vão continuar na draga e vão cair pra segunda divisão. É, porque é por média, né? É por média, eles vão cair direto. Então... O que vai ser um sofrimento, porque eles caíram nos anos 80. Você vê, o San Lorenzo foi 12º nesse... E o San Lorenzo, eles caíram nos anos 80, e eles tiveram a melhor média da primeira e da segunda divisão, jogando... Não tinha o estádio, que tinha destruído o novo gasômetro, que virou o Walmart até. É, o Viejo Gasômetro, na verdade, eles tiveram a melhor média de público jogando em Monumental de Núñez e em outros estádios naquela época. Todas as entradas vendidas do campeonato inteiro. E o meu bronquinha vai pro campeonato argentino. Você vai falar, porra, mas caralho, por que você vai dar bronquinha pro campeonato argentino? Porque, sei lá, você vê que tem tanta coisa bacana, né? Tanta rivalidade, tanta coisa legal. E, porra, na Argentina, né, cara, que é o talvez a segunda maior escola do futebol mundial, né? Talvez perdendo só pra brasileira, tem um campeonato que não é tão valorizado, né? Até lá na Argentina mesmo, né? Você vê os clubes sempre sem grana, não fazem contratações, né? Sempre, assim, são reveladores de jogadores, né? Eles revelam e vendem, revelam e vendem. Você não vê comprando ninguém. Mas é um campeonato que não é valorizado e deveria ser muito mais valorizado, talvez, porque aí você tem N outras questões, né? A economia argentina tá uma draga, questões políticas, o governo Kirchner, enfim. Mas é um campeonato que, assim, você viu pela estatística da FIFA, considerado o segundo mais competitivo do mundo, né? Poderia ser muito mais valorizado e por isso que estamos fazendo esse fino da bola para valorizar ainda mais o campeonato argentino. E quem é o destaque do programa, quem merece o troféu? O fino da bola.net. Continua na pegada dos... Como é que é o apelido dele? Los Cuervos? Los Cuervos. Argentino também. Eu vou dar essa... Minha eleição vai ser pro São Lourenço. E para as demais torcidas argentinas, que apesar dos ingressos continuarem sendo muito caros, a torcida vem fazendo muita festa, muita emoção, muita comoção nos estádios, muita festa nas ruas, e eu vou dar esse parabéns para a torcida argentina e em especial para a torcida do São Lourenço. Para a torcida do Independiente. É, vou dar uma merda para ele. Conte a dedo mal aí, puto. Chupa, tem 7 Libertadores. O Racing tem quantos? 1967. Que foi o quê? Primeiro título argentino mundial. O meu vindo da bola vai pro Promocion. Gostei desse negócio de juntar o antepenúltimo e o, né, o quarto. O terceiro, antepenúltimo e terceiro. Antes do antepenúltimo. Isso. E o quarto. É, isso aí. Vocês entenderam, né? Sim. Então vai pro Promocion. O meu vai pro Arsenal de Sarandí. Olha aí. Porque na verdade é um time pequeno, sem torcida, e não é fácil jogar um campeonato argentino, que é um campeonato super equilibrado. Mas é o time do Grandona. Do presidente da confederação. Ih, é tudo comprado, então. Não foi, porque na verdade o Arsenal tem crescido, tem dado trabalho para muito time grande em Libertadores. E tem mostrado que manda bem. Isso, ainda assim terminamos mais um Papo do Fino, né, Davi? Com o nosso tema de futebol argentino. Na semana que vem tem mais, e você fica esperto, hein? Tem a promoção aí, Série O Fino das Copas. Fica esperto na pergunta que eu falei lá no comecinho do programa, você pode ganhar um DVD FIFA sensacional. André, muitas graças. Muchas gracias, Chico. Gracias por estar no programa. Era assim, importante, Davi. Esse cara é engraçado. Não, isso porque o pessoal não tá vendo a cara de argentino que ele tem, né? A cara de argentino é demais, cara. E é isso aí, na semana que vem tem mais Papo do Fino. Um grande abraço! Como é que fala tchau em argentino? Hasta luego.